Safari, Feiro, Mica, Pura Rua, DJ G2, A Peneira, ZN501, WandeV, DJ Cirilo. Do contra, meio cansado desse mundo maluco. Eu sou diferente, pois minha maluquice rende bons frutos. Eu sou puto com várias paradas, mas fico tranquilo. Sustento o que falo, como sustento os meus 70 quilos. Liberto o que tá preso e tenta arrancar confiança de cada ser humano triste por não ter esperança. Valores se alteram e outros se eternizam, e são exatamente esses valores que todos precisam. Absorve informações numa necessidade de mostrar a verdade, que a mentira tenta esconder. É preciso tranquilidade, saber sua habilidade. Só vai ser feliz quando fizer o que quiser fazer. Morro seco, mas não me entrego. Sou turrão e não nego. Os cara olham e falam: mano, você só pode tá cego. Mas eu não ligo e sigo, porque eu sei que tem valor. Não é falta de visão, é excesso de amor. Eu decidi ser assim, independente do que for. E essa decisão que me faz ser hoje quem eu sou. Porque eu tô pouco me fudendo pra quem para no caminho. Eu vou seguir do mesmo jeito, acompanhado ou sozinho. Cê que sabe pra onde vai e também onde fica. Depende o que cada lugar para você significa. Escuta o que quiser, fala o que quiser falar. Escolhe o que quiser ver e o ar que quiser respirar. Vai da sua capacidade e também da inteligência, pra entender que pra cada decisão há uma consequência. O bem pra quem faz bem, o mal pra quem faz mal. Eu não preciso complicar pra você flagra real. Só quero passar pela vida e deixar minha marca. Mesmo que seja pequena, opaca ou mesmo que fraca, que seja fruto do meu trabalho. Pois sei que não há ganância e no céu estrelado todas têm a mesma importância. Falar ou se calar, prender ou se soltar, andar ou recuar, esconder ou se mostrar. Tudo tem a hora certa e é nessa hora que você mostra qual é a decisão que você vai tomar. Falar ou se calar, prender ou se soltar, andar ou recuar, esconder ou se mostrar. Tudo tem a hora certa e é nessa hora que você mostra qual é a decisão que você vai tomar. É foda escolher qual é a melhor decisão. Minha mãe diz que a melhor é a que vem do coração. Razão e emoção são coisas muito relativas, pois pra cada uma delas sempre há outra alternativa. Decidir geralmente é pra quem tem opinião. Quem não tem geralmente espera uma decisão. Vou por mim a cada passo, minha cabeça é meu guia. Não sou o cara mais esperto e já fiz muita porcaria. Me diga, quem não errou e se estrepou algum dia? Reconhecer o erro é um ato de sabedoria. Mas tem pessoas que seguem errando até na velhice. Errar é humano, persistir no erro que é burrice. A cada fracasso é sinal que eu preciso aprender mais, pra corrida da vida não me deixar pra trás. Como se fosse um livro de decisões e escolhas. Não sei você, mas eu quem decido nas minhas folhas. E o que importa é se ela é tomada com consciência. E o que importa é se ela é tomada com inteligência. E o que importa é se a sua opinião é concreta. E o que importa é se a sua cabeça é aberta. Tudo isso é importante pra que isso valha a pena. E que as escolhas possam resolver os nossos problemas. Com a bomba na mão, fio azul ou fio vermelho, escutar quem mete os bedelhos, ou ouvir quem dá conselhos. Bom, demorou, mas posso compreender que quem decide a sua vida é você. Demorou, mas posso compreender que quem decide a sua vida é você. Falar ou se calar, prender ou se soltar, andar ou recuar, esconder ou se mostrar. Tudo tem a hora certa e é nessa hora que você mostra qual é a decisão que você vai tomar. Falar ou se calar, prender ou se soltar, andar ou recuar, esconder ou se mostrar. Tudo tem a hora certa e é nessa hora que você mostra qual é a decisão que você vai tomar. Que as suas decisões te ajudem a tomar os caminhos certos. Que tudo isso que eu escrevi nessas 15 faixas tenha te ajudado de alguma forma a enxergar o mundo de uma outra forma. Porque tudo depende do ponto de vista e da vista do ponto, né? Esse trabalho ele aconteceu com a ajuda de um monte de pessoas, em especial a Juliana, minha mulher, que me ajudou a ser quem sou, nas decisões que eu tomei. Eu só tenho a dizer que eu te amo muito. E com os meus amigos também, cada um deles sabe o que eu tô falando. É complicado citar nomes agora, tá ligado, rapaziada? Mas vocês sabem que eu amo cada um de vocês. E muito obrigado a você que se conectou comigo até agora.